Ao verificarem uma denúncia anônima disparada para o 197 no início da noite desta quarta-feira, policiais civis do GDE lograram êxito na apreensão de mais de 1.750 quilos de maconha, na apreensão de um carro alienado e na recuperação de um outro com queixa de roubo na capital do estado. O informe anônimo dava conta de que em uma residência no Parque Morumbi estariam alguns veículos roubados sendo guardados em uma casa abandonada. Ao chegarem ao endereço informado, os policiais localizaram um Vectra com placas do Rio Grande do Sul e uma perua Megane com placas de Curitiba, ambos trancados e sem ninguém na casa ou por perto. Os policiais desconfiados resolveram vistoriar os veículos, localizando em ambos, que estavam fechados, tabletes de maconha que tomavam todo o espaço do porta-malas, banco traseiros, além do banco do passageiro ao lado do motorista. A casa também foi vistoriada e mais droga foi localizada em seu interior, sendo o material apreendido conduzido juntamente com os carros para a delegacia, onde a droga foi pesada e totalizou 1.752 quilos de maconha. O automóvel checado revelou que o Megane tinha registro de roubo na capital paranaense há aproximadamente 30 dias. O Vectra tinha registro em nome de uma instituição financeira, ou seja, veículo alienado. Como ninguém foi preso, a polícia agora tentará identificar o proprietário do imóvel e os que utilizavam os automóveis na fronteira. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.